uma estátua é acabada, começa, de certo modo, a sua vida. Fechou-se a primeira fase em que, pela mão do escultor, ela passou de bloco a forma humana. Numa outra fase, ao correr dos séculos, irão alternar-se a adoração, a admiração, o amor, o desprezo ou a indiferença, em graus sucessivos de erosão e desgaste, até chegar, pouco a pouco, ao estado de mineral informe a que o seu escultor a tinha arrancado. No. and freezing afternoon. I remember oh so well the sweetness in your voice when you said I belong to you. Say to myself, oh, foolish heart, silly thing, silly thing. You hear any old tune, and you sing, you sing. Deserto já não se traduz pela revolta, o grito ou o desafio de comunicação. Nada para além de uma indiferença pelo sentido, uma ausência inelutável, uma estética fria de exteriorização e da distância, mas nunca da distanciação. I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking, and you don't always realize it. But you're always falling. With each step, you fall forward slightly. And then catch yourself from falling. Over and over, you're falling. And then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time. I think of myself more and more as a sand painter, if you like, and I work in much the same way as a painter does. I tend to work alone, and I tend to work in a painterly way, which is that I put things on, take them off again, mix things up together in different ways. Furthermore, I usually go into the studio without a strong conception of what I shall come out with. I sometimes have even only the vaguest idea. Cada vez mais me vejo como um pintor de sons. Um pintor que trabalha com os sons. Um pintor de sons. Um pintor de sonhos. Simplesmente porque talvez tenha acontecido, uma noite, entre o palco e o público, o misterioso contacto do coração. Talvez tenha acontecido, uma noite, entre o palco e o público, o misterioso contacto do coração. Thank you. 30 raios tem o cubo da roda, mas o vazio entre eles prefaz a essência da roda. Da argila nascem os vasos, mas o vazio neles prefaz a essência do vaso. As paredes com janelas e portas formam a casa, mas o vazio nelas prefaz a essência da casa. Fundamentalmente, a matéria contém a funcionalidade. O que não é matéria contém a essência. Thank you. you've got is enough to keep you struggling the hatching of a plot. But justify yourself, don't satisfy yourself. You should be out there voting, so the power among us gloating. You hide behind the left or right to add power to your claims, but what you're really saying is need theories to explain.